faça para a companhia, eu monto. Ok. RAB 6749 no portão 612, pushback acionamento. 6749, livre push acionamento, chama para o táxi, QNH 10012. Camarada táxi 10012, 6749.